Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 340, para ouvir aqui na antena da Universitária, também disponíveis em rumo.pt. Nesta semana temos mais um convidado, mais uma conversa à volta dos livros, aqui apresentada pelo António Ferreira. O livro que deu o mote à grande conversa desta noite, O Carteiro de Fernando Pessoa, o título depois perceberão e entenderão realmente as razões porque o autor foi quase obrigado a aceitar este título. Ele percebeu realmente a ligação a um outro romance de um escritor que deu origem até a um filme muito aclamado cá pelo sítio e não só, Fernando Esteves Pinto, e é dele que falamos, provocou realmente um assombro naquilo que foi a leitura deste romance de uma também jovem editora, ou pelo menos está a iniciar o seu caminho no panorama editorial português. Foi um romance que não surpreendeu assim tanto. Em 2011, lemos um outro livro deste autor, brutal, noutra casa editorial. Era uma reedição. De qualquer das maneiras, para nós, funcionou como a primeira leitura de um seu trabalho literário. E já à época ficámos surpreendidos. E é aqui que reside realmente o fascínio de um escritor que vive fora dos grandes meios de pressão, da crítica, numa espécie de auto-isolamento de fora dos grandes holofotes da publicidade, daquilo que é o mediatismo mais acentuado e controla um pouco a nossa vontade de leitura. É uma excelente conversa à volta daquilo que é os tópicos da literatura, a obsessão, os medos, as taras, as paranoias, muito daquilo que é o sofrimento, mentes e almas sofredoras, que, ao fim e ao resto, a capacidade intelectual múltipla de Fernando Pessoa concentrou em si, e tudo isto nesta conversa muito interessante de um autor que já com uma obra considerável no panorama literário português. De qualquer das formas, este romance fica mais uma vez aqui a nossa indicação, é uma obra literária no seu sentido pleno. Boa noite e melhores leituras. Fernando Esteves Pinto nasceu em Cascais em 1961. Colaborou no DN Jovem e no Jornal de Letras. Em 1990, recebeu o prémio Inacete Revelação de Poesia do Centro Nacional de Cultura. Em 1998, obteve uma bolsa de criação literária pelo Ministério da Cultura, Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. Tem várias obras publicadas em várias editoras, das quais destacamos Conversas Terminais, pela Campo das Letras, Dispensar o Vazio, pela Lua de Marfim, Brutal, editado pela Olisseia, e mais recentemente o romance O Carteiro de Fernando Pessoa, com o selo da Parsifal. Obrigado, Fernando. Obrigado por ter aceito do convite Livros com Rumo. Como é que começa? Sabemos, pelo menos é público, que o seu primeiro livro, Conversas Terminais, surge numa editora, entretanto desaparecida em Portugal, a Campo das Letras, surge exatamente no ano 2000, pensamos nós, e não estaremos muito enganados. Como é que surge depois de um trabalho em que teve a colaboração, por exemplo, no DN Jovem, supostamente uma excelente escola para a depuração da escrita? Ora, boa noite, António. O Conversas Terminais surgiu de uma bolsa de criação literária. Foi uma proposta que eu fiz ao Ministério da Cultura e durante um ano tinha esse tempo para escrever o livro. É um livro autobiográfico, 50%, os outros 50% é ficção, mas eu parto sempre de experiência de vida. Portanto, um livro muito duro, muito duro. E quem lê o livro fica a pensar se aquilo é ficção, se aquilo é mesmo real, mas foi, aconteceu. Eu tinha 9 anos quando os meus pais foram esfaqueados na própria casa. E aquela cena da criança quando vai para a escola e toda a gente procura e toda a gente pergunta o que é que aconteceu, Como foi e o porquê? como foi, ele explica uma professora e depois vem outra professora e ele tem que repetir a mesma coisa. Se nota-se aquela avidez das pessoas pela infelicidade dos outros, de querer sempre que as pessoas repitam o mal. Ora bem, e então eu tinha que escrever esse livro. Esse livro faz parte de uma trilogia iniciado realmente por esse, que é o Conversas Terminais, e depois seguiu-se o Brutal, em 2002, um livro que teve na gaveta durante 9 anos, mas lá escrevemos. E esse livro, eu tinha que escrevê-lo porque eu quando tinha 9 anos, depois desse evento, ou dessa situação, dos meus pais serem esfaqueados, um amigo de infância do meu pai, a polícia perguntou-me, eu é que dei informação à polícia sobre a identidade dos meus pais e do professor, e a notícia saiu no jornal, onde tinha notícias, na altura. Eu aí percebia que eu era um escritor. Esse foi o meu primeiro texto. Quer dizer, eu não o escrevi, mas ditei-o. Os meus pais eram pessoas iletradas e eu também percebi que naquela casa, minha casa, a casa da infância, era um livro. Era um livro, mas que não estava escrito. E eu tinha que escrever a vida dos meus pais, a vida nessa altura. Eu tinha 9 anos, foi no início, ou no fim dos anos 60. Portanto, foi assim que surgiu Conversas Terminais. E também baseado na história de um jovem que colaborava no Diário de Jovem, no Diário Notícias, que se suicidou com 17 anos. E eu comecei a pensar, mas isto ia ser a minha vida. Pois claro. Eu presenciei os meus pais quase serem assassinados. Isto podia me trazer traumas na infância, mas não me trouxe traumas nenhums. Só ficou aquela impressão, aquela sensação de amigos, amigos, vidas à parte. Porque ele era o melhor amigo do meu pai. Pois. Esse vivia lá em casa, era um hóspede. Era mais que um hóspede, era como se fosse a família. Essas coisas todas eu fui acumulando e a escrita foi um escape. Portanto, tudo o que eu escrevo parte de experiência. Eu não escrevo fantasias, não sei escrever fantasias. Para mim, um autor tem que estar dentro dos livros que escreve, senão não vale a pena. Pois, mas isso é uma das considerações, até importante, aliás, do seu trabalho. É um pouco neste sentido, ou se quisermos, nesta ideia que eu por vezes manifesto quando falo de livros, ou da literatura, ou da arte. É um pouco sobre aquilo que não é possível escrever, quase como na filosofia, servindo-se um pouco também sem estar a uma digressão um pouco desnecessária à nossa conversa, sobre aquilo que não se conhece. Ou seja, é a vida tal qual que nós a vivemos, faz-me lembrar um pouco também os conceitos de Faulkner, o grande escritor norte-americano, que se escreve, só se escreve, só é possível escrever sobre a vida. É um pouco isto aquele, vamos lá, o motivo ou o leitmotiv que o Fernando serve a sua, vamos lá, este relacionamento com o exterior a si, que é a vida, independentemente da maior brutalidade ou da maior crueldade ou crueza que essa vida possa eventualmente ter para nós como sujeitos que vamos vivendo neste nosso cotidiano. É um pouco este conceito que tem, esta ideia, este fazer sentido daquilo que se escreve. Ora bem, eu sempre me interessei pelo pior que existe nas pessoas. É esse o meu tema de trabalho. E é curioso que a minha mãe, sendo uma pessoa que não sabia ler nem escrever, foi ela que me ensinou a escrever. Porque posso dizer que a minha família era um pouco disfuncional, uma família pobre, e a minha mãe dizia-me, quando havia conflitos em casa, dizia-me, filho, vai para o teu quarto e escuta, isto é a vida. E eu aí comecei a escrever, comecei a registar tal coisa, que é a casa, que é o livro que eu estava a escrever. E foi a partir daí que eu assentei toda a minha temática, que me meus interesses pelas pessoas. A minha obra baseia-se nos outros, mas também com a minha experiência, claro. Uma das coisas pode dizer, também se pode fazer uma ilação, não sei se precipitada ou não, da minha parte, de qualquer das formas, a casa é o sítio, a casa é o mundo, ao fim e ao resto, ou o mundo projeta-se naquele agir quotidiano dentro da casa. A casa é, por assim dizer, vamos lá, o ventre ou a origem daquilo que depois, melhor ou pior, com maior racionalidade, com maior processo catártico ou não, do outro lado, fora da porta, é em forma exponenciada aquilo que está dentro de casa. Portanto, para mim a casa é a verdade do ser. A gente quando sai de casa, a gente vamos para o teatro. Estou a perceber. Tudo que está exterior à casa é o teatro. Nós representamos para os outros. Por mais verdadeiros que sejamos, por mais honestos que sejamos, nós estamos a representar, porque nós não lidamos com da mesma maneira com uma pessoa e com outra. Nós representamos, mas na base da honestidade também, não é? Claro, Não claro, andamos aqui a claro. enganar ninguém. Sim. Mas a casa é o núcleo, é a grande verdade do ser, e os meus romances também são todos passados em casa. Pois Eu é isso que eu sim. iria chegar-te mais tarde ou mais cedo, é essa. Percebe-se que a presença da casa é uma, vamos lá, uma realidade tutelar a todo o seu processo de escrita. Daquilo que eu conheço, pouca ação, ou se quisermos, pouca atividade narrativa é exterior à casa. É tudo dentro de casa, estando-se na rua, está-se a olhar para uma casa, como no caso do carteiro do Sim, Fernando sim. Pessoa. Portanto, é a casa exatamente o mundo. Era daí a minha ideia, um pouco escalpelizar esta noção e esta certeza literária. Pois é, assim, porque nós também escrevemos em casa e eu tenho dificuldade em situar a escrita num movimento exterior. Para mim, a rua não me diz assim muito. É onde eu vou buscar o material, mas pronto. A casa é a oficina. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. I say, baby. midnight choir I have tried in my way to be free. Mas toda a densidade psicológica, por exemplo, a construção dos personagens, como eles se relacionam e interagem, aquelas nuances, aqueles processos, aqueles pequenos tiques, aqueles pequenos trejeitos, por exemplo, quem vive num ambiente carregado, por exemplo, porque sabe-se que todas as casas, todos nós estamos libertos de peias normalmente, somos como somos, melhor ou pior dentro de casa. Dá para perceber num processo de construção, já lá iremos a este seu livro, falar dele de uma forma à vontade, dá para perceber exatamente isso, ter consciência disso, ou seja, ser lúcido. O Fernando falou há pouco que a sua mãe lhe dizia, vai para o quarto, porque isto é a vida. Dá para perceber esses pequenos trejeitos, estes pequenos sinais, em que as pessoas mostram a alegria, a dor, o sofrimento, a raiva, depois o lado mais caloroso e carinhoso que a vida também tem, independentemente do ambiente mais disfuncional que possamos viver ou não. Tudo isso dá para perceber dentro da casa? Sim, porque a minha mãe, quando dizia vai para o quarto, dizia concentra-te na tua interioridade. O quarto era interioridade. Um amigo meu disse-me que quando lê os meus livros quase que não se pode respirar, porque não há uma paisagem. Pois não. Não há um recreio, vá lá um pátio onde nós podemos respirar um bocadinho, porque os livros são muito concentrados e são muito... Muito densos. Sim, muita psicologia. Mas é isso que me interessa. Eu não sei, se houve uma pessoa se calhar muito tensa, muito concentrada em no ser que sou eu, talvez como Fernando Pessoa. Uma das coisas, por exemplo, que se percebe, por exemplo, num outro seu livro, O Património Bukowski, também deste ano, também é esse ambiente assim um pouco claustrofóbico, que carregado de uma dimensão quase nihilista ou autoflageladora, também se quisermos usar este termo, que pretende também transmitir, apesar de ser uma narrativa, um livro relativamente curto, de qualquer das formas, também este ambiente assim pesado, carregado, quase asfixiante, que também pretende fazer chegar ao leitor que se interesse por estas suas temáticas. Bom, eu sempre tive horror aos livros para entreter. Eu gosto de escrever livros para também para as pessoas sentirem que as suas vidas, sei lá, as pessoas divertem-se muito e estão muito distraídas do que é importante. O importante que é as vidas interiores, elas próprias. E eu, pronto, eu tenho esta natureza de concentrar as coisas, de ser um bocado negro. O que é que eu posso fazer? Olha, o Cartaz Fernando Pessoa foi um livro que saiu fora da minha, do meu projeto literário. Portanto, o Conversas Terminais e o Brutal pertencem a uma trilogia, que o último é o romance que eu estou agora a terminar, que se chama A Caverna de Deus. E vão levar com outro livro pesado, incrível, com cenas que as pessoas vão pensar onde é que eu vou buscar aquilo, mas aquilo é tudo verdade. É tudo verdade. Já se percebia até nesse Brutal, por exemplo, a questão da criança, ou do jovem e o velho, que ao fim e ao resto pode, quem leu atentamente esse livro, pode ter esta ideia que eu tive na altura, que quando li esse seu romance, esse seu livro, que o jovem e o velho eram uma e a mesma personagem, ou seja, o jovem a perspectivar aquilo que seria quando fosse velho, ou o velho, o idoso, com saudade do tempo da criança, que depois a própria vida se encarregou de, vamos lá, descarrilar no processo de ir vivendo ao fim e ao resto. Sim. Portanto, o Brutal é um ajuste de contas entre a infância e a idade adulta. Portanto, aquilo aqui é um diálogo. E eles culpam-se um ao outro. Pois, porque, e também é um ajuste de contas com o meu pai. O meu pai, que foi uma excelente pessoa, mas vítima da situação que se vivia na altura. Pois pronto. E então, quando a vida dá tareia numa pessoa, a pessoa também tem que dar tareia na família. Tareia, entre aspas. Sim, claro, claro, claro. Descarregar Descarregar, assim, as suas frustrações. Então, pois, aquilo é um diálogo entre a infância e a idade adulta. O adulto culpa, quer dizer, a criança é que culpa o adulto Sim, claro. depois do adulto que foi, que será. Que será? E é isso, basicamente. É uma espécie de jogo de espelhos na que se é em espiral, que se vai vamos lá, numa velocidade de contraponto, aquilo que fui, aquilo que sou, aquilo que serei, em que depois, é um pouco assim neste sentido que pode ser também lido esse seu livro. Sim, aquilo. Porque há uma coisa que é recorrente nesse livro, e passaremos ao mote, ao grosso da nossa conversa desta noite, é que a maldade e o remorso são sempre, vamos lá, presenças constantes. O remorso, há a maldade porque se faz, habitualmente, quase num processo de interiorização, vive-se como se respira e faz-se atitudes menos consentâneas com aquilo que moralmente é considerado o bem. E depois o remorso também acaba por ser quase a banalização do mal, que está muito em moda, esta discussão à volta da banalização do mal. Ou seja, as pessoas acabam por se conformar. É um pouco esta ideia que também pode sair desse seu livro. Ora bem, o mal existe em tudo, nas nossas relações dia a dia, mesmo que não seja um mal por aí além, que prejudique terceiros, mas há também um mal que fazemos a nós próprios e através da escrita temos que expulsar esse mal cá para fora. É muito complicado. Eu vou estar a explicar isso. Claro, claro, claro. Mas não tem problema. Mas ao fim e ao resto, também foi um livro que nos impressionou à altura. Ficamos quase estupefactos como é que existem destes escritores ou destes livros em Portugal. E depois, muita da nossa crítica, que é assim uma crítica ao domicílio, os amigos do café e afins, ter passado quase, como pode dizer-se, assim um pouco ao lado daquilo que é. Teve a sensação que realmente foram injustos consigo na avaliação que fizeram desse livro, da avaliação que não fizeram desse livro. Porque é um quadro, aquela sensação que se tem em Portugal. Os prémios literários são sempre também, digo eu, e aqui a responsabilidade é minha, distribuídos ao domicílio ou no grupo dos amigos que frequentam o café ou a faculdade A, B ou C. Sente-se um pouco, vamos lá, magoado por não ter sido sinalizado como deveria ter sido este seu livro. Esse livro tem uma história. Como disse, o livro acabei de escrevê-lo em 2002, esteve na gaveta 9 anos. Que era essa Eu história que eu gostaria de sim, ouvir. eu enviei o livro para temas e debates. Estava lá, eu vou dizer os nomes, que eram. Pode, que é para os nossos ouvintes também ficar com uma ideia do que é Estava isto lá dos livros em Portugal. a Maria do Rosário Pedreira e ela depois escreveu-me, respondeu-me. E ela na carta, não foi um e-mail, foi uma carta, e disse: vai-lhe parecer estranho, mas vamos rejeitar este livro por excesso de qualidade, tal e qual como eu estou a dizer. E ela depois explica, não é porque nós só queremos publicar livros light, mas o público não vai entender este livro, não vai entender o brutal. E depois disse-me um disparate, que é: o público não vai saber quem é o Ibsen. Não sabe quem é o Ibsen, Pois. o dramaturgo. Claro. Não vai saber quem é o Huberto Huberto, aquela personagem da Lolita, padrasto da Lolita, do Nabokov. E ela disse que leu o livro 2 vezes. Ela, que nas entrevistas diz que lê as primeiras 30 páginas e vê que um livro não presta, ela leu 2 vezes. fez uns apontamentos a lápis. Ela depois mandou-me o original outra vez de volta. E praticamente o livro ficou condenado durante 9 anos numa gaveta. Depois, em 2011, recebi um convite da Babel. Perguntaram-me se eu tinha algum livro inédito para publicar. E disse: tenho, o Brutal. E aquilo para eles foi pôr sobre azul. Só que a Babel também estava um bocado atrapalhada. Sei lá, a Babel nunca funcionou. É isso mesmo, nunca funcionou. E é assim. Mas eu tenho uma boa relação, quer dizer. E depois já convidei a Maria do Rosário Pedreira para colaborar no subscrito e depois estive com ela e falei-lhe sobre esse assunto, mas tudo assim, muito superficial. Também não convinha. Ela, que é José Mourinho da edição, tem tanto orgulho nos seus meninos. Pois tem. Mas ela condenou-me durante 9 anos. Isto é que eu não posso perdoar. Mas pronto. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Nós pagamos por tudo que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar enquanto houver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar, E vamos falar então de um dos grandes romances de 2013, O Carteiro de Fernando Pessoa. Percebe-se que o Fernando Pinto domina muito bem o universo pessoano, aquele universo todo ele feito de portas sucessivas que se abrem para novas portas, para complexidades emocionais, para complexidades poéticas, sensacionismos de toda a ordem e de todo o tipo. Este livro, para quem o lê e quem conhece minimamente, tirando aqueles lugares comuns que são à volta da figura de Fernando Pessoa, lê, não conhecendo o autor, nem é necessário conhecer, porque o que importa aqui é quem lê, como lê. A sensação que se tem é que, de facto, o escritor, Fernando Pinto, domina muito bem, conhece muito bem, é um freguês lá de casa, é um amigo lá de casa, a figura de Fernando Pessoa. É mesmo assim, foi mesmo assim, porque tem que ser mesmo assim, e o porquê de ter escolhido Fernando Pessoa para o seu último romance? Bom, para já, eu conheço bem o universo de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa sou eu. Sim, sim, pois, isso aí já lá iríamos. Agora tirou-me o tapete, mas pronto, olha, paciência. Isto foi um convite da Babel. Eu publiquei o Brutal e eles depois contactaram-me e disseram com um projeto de um romance já com o título. Portanto, o título não é meu. E deram-me uma sinopse. Eu deitei a sinopse fora. Porque eu só precisava do carteiro e do Fernando Pessoa. Pois, claro. Eu disse que sim, entusiasmado, mas depois, durante uma semana, comecei a pensar naquilo e aquilo saía muito fora daquilo que eu tinha escrito, já para trás. E, eu disse, e depois mandei um mail, foi quem me fez essa proposta, foi o Ricardo Álvaro. E eu disse: opa, eu não sou capaz de escrever isto, não sou capaz. E ele telefonou-me logo imediatamente e disse: oh, Fernando, mas tu não vais agora recusar, porque se fosse fácil não era para ti. Bom, eu pensei, a mim só me dão coisas difíceis para fazer. Mas, enfim. Olha, eu escrevi o livro durante um ano, só tinha um ano para escrever. E até tinha feito um contrato e tudo. Já. Quando fiz o contrato do Brutal, fiz logo o contrato para este, sim, também. Para este, sim. E eu tinha um ano, eu parecia um operário. Levantava-me e escrevia das 9 às 5, menos ao sábado e domingo, que era para a família. Claro. Correu bem, deu-me muito prazer escrever o carteiro. Entretanto, eu tinha a minha mãe doente, com cancro, e tive que acompanhá-la à quimioterapia. Ela aparecia-me na sala, perguntar as horas, para ir ter com as amigas. Para uma pastelaria, para tomar o lanche, e eu a escrever, meu mãe, eu estou a escrever. Foi assim um bocado caricato, mas também foi dramático, porque a minha mãe morreu nesse ano. Inclusive, eu estava a escrever, a minha mãe depois já estava num lar em Cascais, e eu estava a escrever o carteiro, e à meio do romance, e tinha o telemóvel ao lado, o telemóvel tocou, e era a diretora do lar a dizer que a minha mãe estava a morrer naquele momento. Portanto, nada disso passou para o romance. E a escrita é uma coisa, a vida é outra. E é assim, nós temos filtros. Claro, claro. Mas uma das coisas que se percebe neste livro, não é por acaso também que Fernando Pessoa é mesmo Fernando, e também era Pessoa, e o Pinto aqui também, o P, pode simbolicamente ser ligado à figura do grande poeta. De qualquer das formas, há aqui um universo de máscaras, há aqui um mundo de máscaras em que todos se tentam enganar uns aos outros, penso eu, a não ser o pobre do Silvio Caeiro, que, embora também introduza ali no meio, na correspondência, umas chalaças à volta da Águia Real e do Abel Pereira da Fonseca, e algumas piadas assim um bocadinho assintosas para o poeta, para o grande poeta português, de qualquer das formas, dizia eu que estes personagens, ao fim e ao resto, parecem quase todos o complemento uns dos outros. Quase como os heterónimos de Pessoa, também todos juntos, davam a figura, se davam, não é, como é evidente, ainda há essa grande pergunta para responder, do próprio Fernando Pessoa. Foi isto que o Fernando Pinto tentou construir, ou pelo menos construiu, não tentou, construiu com este seu romance? Portanto, o Silvio Caeiro era uma pessoa humilde, uhum. Vivia em Olhão. Pode ser que também tem um pouco de mim. É um pouco, nem mais. Sim. Uhum. As cartas são um divertimento. Uhum. Correspondência é um divertimento. Uhum. Eu até tive um amigo que me fez a pesquisa e eu depois trabalhei a informação nas cartas. Uhum. O cartear é o divertimento mesmo puro e simples e genuíno. Sim, sim, sim. Uhum. E divertir-me com aquelas personagens. Uhum. São todas verídicas. Pois são, pois são. Daqui do Olhão, o Francisco Fernandes Lopes. Era isso que eu lhe ia dizer, o Francisco Fernandes Lopes é mesmo, existiu mesmo. É mesmo. Sim, o Carlos Porfírio, nem mais. Aquelas reuniões na Aliança. Sim, sim, sim. É tudo verdade. Uhum. O Heraldo também é verdade. O Heraldo tudo, também é verdade. E o Fernando Pessoa colaborou. Colaborou, o Heraldo, claro. O Fernando Pessoa também está ligado a Tavira. A Tavira, nem mais. Tinha lá uma tia, uhum. Ia até ficar. Uhum. Pronto. Isso foi pesquisa que um amigo meu fez, porque eu não tenho tempo para pesquisas. Uhum. Eu concentrei-me mais também no universo da pessoa. E foi relativamente fácil, porque basta eu sentir a minha inquietação, uhum. Para perceber a dele. Uhum. Uma das coisas que vamos agora falar um pouco dos personagens rapidamente, porque também não convém levantar a lebre toda e despir o romance, e pelo contrário, iremos tentar é acicatar o gosto e o interesse por este seu livro. A senhora Ofélia, e a Ofélia propriamente dita, é o lado obsceno, o lado normal, o lado escabroso, o lado o dia e a noite, o pecado e a normalidade que Fernando Pessoa procuraria, eventualmente, na própria Ofélia. Pode ler-se desta maneira? O exercício de travesti, por exemplo, todo aquele teatro que a senhora Ofélia encena, o lado mais psicanalítico, com um heterónimo que também constrói, um autor, é um pouco entre o permissivo e o permitido, o proibido e o normal, que tentou construir nesta personagem, que pode ser visto quase como um espelho mais que poliédrico, aquilo que é, vamos lá, o recalcado e o permitido, a líbido que não é assumida, até pelo próprio Fernando Pessoa. Bom, isso é muito complicado, não é? A senhora Ofélia, para mim, era aquela senhora que devia de ser a Ofélia Queiroz. A Ofélia, sim, sim. Queiroz devia de ser como a Ofélia, como a senhora Ofélia. Era isso que... Talvez assim Fernando Pessoa tivesse casado, uh-huh. com ela, ou tivesse tido um filho. Uh-huh. E a senhora Ofélia bem tentou, uh-huh. cavalgar em cima, pois, de Fernando Pessoa, ver se... Se a coisa lá ia. A senhora Ofélia era uma... Estava ligada, quer dizer, tinha uma formação de psicologia, uhum. não era empregada de limpeza. Ela fazia esse favor, como uhum. era vizinha do Fernando Pessoa, quando o homem ia à casa, sim. Quando o homem ficava doente, mais alquebrado e debilitado e tal. Ou o copo lhe caía mesmo na fraqueza. Exatamente, isso era sempre. Que é coisa sobre a senhora Ofélia. A senhora Ofélia, pois, era uma personagem que apareceu porque tinha que aparecer, para dar também resposta ao uhum. Silvio Caeiro. Pá, nem mais. Pois. Tem ligação com a Ofélia Queiroz? Uhum. Sim, a senhora Ofélia gostava de ser a Ofélia Queiroz, porque ela leu as cartas. Ela leu as cartas. E transcreveu-as como... Emendou uhum. ali aquele romance. Uhum. Não foi romance, porque uhum. Fernando Pessoa tinha medo da concretização. Uhum. Eu acho que ele tinha medo da concretização. Ele era muito tímido. Uhum. E pronto, ele gostava que as coisas não saíssem daquele plano cerebral do não acontecimento. Uhum. Não acontecia nada. Ele construía tudo de uma forma cerebral, deixando sempre a impossibilidade no final. É um pouco esta também a sensação que se fica após a leitura deste seu romance. É esta a ideia que também Fernando Pessoa é o hesitante puro e duro? Sempre foi, sempre foi. Uhum. A realidade do Fernando Pessoa sempre é uma ficção. É uma ficção. Ele vivia tão intensamente a realidade, mas ele vivia mais a realidade dele do que a dos outros. Uma enorme crise intelectual. E agora estou muito pior com a enorme tragédia que nos aconteceu a todos. Sacaneiro suicidou-se em Paris no dia 26 de Abril. Não tenho cabeça para lhe escrever, mas não quero deixar de lhe comunicar isto. Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta, como várias pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente estiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersamente atento estiver, sentir, viver, for mais, possuir a existência total do universo, mais, possuir a existência total do universo. Rien n'est à nous, rien ne parle un langage nôtre. De nous-mêmes faisons cette retraite, où nous cacher timide sous l'insulte. Que veut l'amour sinon ne pas être à autrui? Personne n'aime autrui, ou sinon c'est ce qu'il aime. Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta, como várias pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente estiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersamente atento estiver, sentir, viver, for mais, possuir a existência total do universo, mais, possuir a existência total do universo. Depois a figura do Alberto Reis, porque depois o Fernando Pinto joga aqui com uma série de trocadilhos, ou pelo menos emenda muito bem, faz muito bem esta colagem aos personagens com o nome dos heterónimos de Fernando Pessoa. Até que ponto um homem viúvo, um homem simples, um homem que tem, se calhar não estamos muito enganados pela leitura que fizemos do seu livro, já há algum tempo, ligações até ao norte de Portugal, um polícia que daquilo que poderia ser o início da PIDE, da PVID, sim, sim, sim, sim. Portanto, este homem é o espectador que está atento ao desenrolar de uma peça que ele não sabe muito bem o início nem o final daquilo que irá encontrar depois do contacto entre estes personagens e até o próprio carteiro Bernardo. Pois, o polícia, isto é tudo simples e não tem muita ciência. Uhum, uhum. A gente, quando vai escrever um romance, temos que situar as personagens, claro, no núcleo. Uhum, uhum. Fazia sentido criar o Alberto Reis, uhum, portanto, e eu utilizei aí a junção de dois nomes, heterónimos, uhum, de Fernando Pessoa, nas personagens, porque para mim fazia sentido, porque isto, uhum, era um jogo. Não é? Uhum. Era um jogo e eu tinha que ligar os dois nomes. E era fácil para mim situar o polícia no prédio. Vivia no resto do chão. É um homem, tinha que ser um homem solitário. Uhum. Não podia ter uma companheira, porque eu depois não sabia tratar da companheira. O que é que eu fazia à companheira dele? Uhum. Isto é tudo. A literatura é um jogo. Claro. E nós procuramos sempre o lado fácil. Uhum. Embora para o leitor pareça complicado, uhum, um romance complicado, um romance muito estruturado. Ah, não, este seu romance não é muito complicado. Este seu romance não, é muito não. bem estruturado, é muito bem feito, pois. que é muito diferente. Estamos a falar de coisas muito diferentes. Sim, este é um excelente romance. Isto não é assim para qualquer um, escrever um livro deste, mas, nem pouco mais nem menos. A ideia que nós damos, quer dizer, por mais difícil que um romance pareça, ou por mais estruturado, uhum, o autor procura sempre uma linha simples de fazer as coisas. Claro. Uhum. E é isso que eu procuro sempre também, uhum, nos meus romances. Por mais trabalhado que ele pareça. Uhum. Está a compreender? Ah, pá, então não percebo. Pois. Então, para mim foi fácil criar aquela personagem, porque tinha que criar, não é? Tinha que haver uma pessoa amadora, vá lá. Uhum. Era um amador, uhum, pesquisava ali o prédio, não sei o quê. Uhum. Não fui buscar polícias de fora. Claro que não, que não. Isso para mim era insustentável, uhum, e dava-me trabalho. Isto é mesmo assim, dava-me trabalho. Uhum. E pronto, foi ali um livro caseiro, centrado ali no prédio, uhum, rechão, primeiro andar, segundo andar, quando ele ia lá, uhum, vigiar. Uhum. Através dos sons, uhum, o que é que a outra estava a fazer, uhum, e o carteiro também tinha que ter uma relação com alguém lá dentro do prédio, uhum, para sustentar também a sua atividade. Uhum. Este carteiro, ao fim e ao resto, também pode ser visto como um joguete nas mãos das frustrações da senhora Ofélia. Um pau mandado da libido, daquele jogo masculino-feminino que a senhora Ofélia tenta levar até ao limite, até ao final. Sim, a senhora Ofélia era bissexual. Sim, claro. O carteiro tinha muitas parecenças com o Fernando Pessoa. Uhum. Portanto, eu até digo no romance, uhum, que o carteiro é o heterónimo bastardo do Fernando Pessoa. Uhum. E fazia-se passar por ele, né? Vestia, uhum, o fato dele e o bigode postiço. O bigodinho. E então, a Dora Ofélia via no carteiro. O carteiro era o Fernando Pessoa que estava ali mais à mão. Mais à mão de semear. Pois. Uhum. É assim, pois era uma pessoa simples, uma pessoa que se deixou encantar pela senhora Ofélia e cometeu aquele crime, uhum, passional. Uhum. Era um homem que vinha marcado pela vida, o carteiro. Vê-se perfeitamente que é um homem que a vida lhe foi completamente nefasta e madrasta, mais do que isso. E é por isso que ele se deixa encantar pelaquela sereia. Apesar de madura e mais que balzaquiana. Pois, o carteiro era um órfão. Uhum. Quer dizer, a gente estamos a falar das personagens como se fossem pessoas reais, uhum, mas realmente toda a gente tem uma fraqueza. O carteiro, uhum, teve aquela fraqueza de deixar-se enganar porque, uhum, pela senhora Ofélia, ele que era uma pessoa correta, uhum, até que conheceu ela, aquela senhora, uhum, e aí descambou, descarrilou. Uhum. Tudo pode acontecer com uma pessoa, a paixão, uhum, o amor, leva umas pessoas a fazerem loucuras. Uhum. Bom, agora os carteiros ficam com a reforma dos velhos. Pois, Pois. infelizmente. Alguns, pois. Infelizmente. Ó, Fernando, este seu romance é tão importante e não queremos aqui lançar farpas a quem quer que seja. De qualquer das formas, ele termina quase como começa. Começa com o crime e depois termina de uma forma que eu digo e assumo genial. Quando Sílvio Caeiro, depois de muitas andanças, das trapaças com a correspondência, o próprio Fernando Pessoa não sabe se o homem, quando se dá conta, o homem está em Lisboa. O homem anuncia que o viu ou que gostaria de o encontrar na Brasileira. Estão lá as outras grandes figuras do modernismo português. Depois daqueles equívocos todos, de todos os desencontros, quando Sílvio Caeiro lhe bate à porta de Fernando Pessoa, o próprio poeta tem esta frase genial: entre Sílvio Caeiro, faça entrar a realidade nesta casa. Isto é muito complexo em termos de simbologia, não é para aí que queremos dizer, mas o Fernando Pinto sabe e tem a certeza absoluta que terminou este seu romance de uma forma superior. Quer dizer que nós estivemos até ali envolvidos num jogo, a linha A. A linha B pode ser o Fernando Pessoa também num grito interior a dizer: eu estou farto da obsessão das minhas personagens, da minha poesia, o que eu quero é viver a vida simples, como o Sílvio Caeiro também mostrava ser um homem simples. É isto que está aqui nesta afirmação. Sim, ele queria dizer salve-me, salve-me. Portanto, o livro não tem diálogos. E o único Pois diálogo não. que tem é o final, é mesmo esses dois diálogos entre Pois o é. Caeiro e o Silvio Caeiro e o Fernando Pessoa. Acho que o Fernando Pessoa acreditava no futuro. E ele viveu tão distraído dos outros, porque ele aí nesse romance não se apercebia de nada e tudo se passava à volta dele. E pronto, isso só podia acabar daquela maneira. E eu pensei muitas vezes, eu quando estava a escrever o livro, pensei que isto era mesmo intencional. O livro só vai ter dois diálogos entre essas duas pessoas. E eu tenho que escrever uma frase que dê impacto. E aquilo saiu tão naturalmente depois, enfim, eu já tinha essa frase engatilhada e fechou o romance. Fazer entrar a realidade naquela casa, fazer entrar a realidade em Fernando Pessoa, porque ele realmente viveu distraído de tudo, porque ele, afinal ao cabo, ele escreveu para o boneco. Fernando Pessoa escreveu para o boneco, ou seja, escreveu para o baú. Ninguém lhe ligava nada, ninguém lhe ligava, a não ser os amigos ali. Como agora acontece, nós temos o nosso grupo de amigos, só os amigos é que nos ligam. Claro, isso é verdade, isso é verdade. Não, isto é uma realidade. É verdade, E é uma então realidade. o Fernando Pessoa escrevia para o futuro e ele teve muita coragem de não destruir aquilo, tudo o que escreveu. E agora ganham dinheiro com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é o maior e é, e é, E de facto e é. é, e é, e é. Tem um mundo muito grande. Um mundo maior que este mundo. Maior que nós. Fechamos assim a edição número 340 de Livros com Rumo. Programa dedicado à transmissão da conversa com Fernando Esteves Pinto, o autor de O Carteiro do Fernando Pessoa, romance editado ano passado com o selo da Parsifal. Já sabe, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt, na secção de programas, com propostas para download e para escuta. Nós regressamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.